assim falou: lance a rede sobre o mar. Simão obedeceu a voz do mestre. Depois de uma noite inteira sem peixes a pegar, Simão vê sua rede balançar. Não vou desistir, Jesus não vai deixar. Meu barco vazio vai se transbordar. Vou lançar a rede quando ele mandar. Basta uma palavra e tudo vai mudar. Não vou desistir, Jesus não vai deixar. Meu barco vazio vai se transbordar. Não importa o tempo, eu vou esperar. Meu milagre uma hora vai chegar. Jesus entrou no barco de Simão quando ensinava a multidão. Viu que o barco estava tão vazio e os pescadores já limpavam a embarcação. E assim falou: lance a rede sobre. Jesus não vai deixar. Meu barco vazio vai se transbordar.